cheiro intenso do Vanesto quebrado. E na oficina já é inteira da praia. Como é que fosse a motorista vai andar agora? Que buzina fofofó pro seu mané. A geringonça do mané está quebrada. E na oficina já não tem lugar pra ela. Como é que faz se a motorista vai andar agora? Beba de buzina fofofó pro seu mané. Como é que faz se a motorista vai andar agora? Beba de buzina fofofó pro seu mané. Como é que faz se a motorista vai andar agora? Beba de buzina fofofó pro seu mané.